Tiradentes, número 206. Hoje falando de América e Operário. Um jogo amarrado, um jogo ruim, um jogo em que eu achei que a gente ia sair derrotado daquele jogo ontem, mas que no final saiu um empate, mas eu não tô feliz com isso, não. Estão comigo aqui Lucas Deleucas e Felipe Deleucas. Lucas, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Uma hora iam frear a nossa sequência de vitórias, né? Uma pena que foi em casa, que bom que foi um empate, e é isso aí, seguir firme. Opa, é isso aí, Lucas. Felipe, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça. E vamos aí. Falar dessa partida, que foi um empate xoxo. E apareceu aí, de repente, com perfil de jogador, esse rapaz aí, ó, Thales Portão 6. Dê sua boa noite, Thales Portão 6. Boa noite, meninas. Tô vendo, nós estamos de visual novo. Ai, gente, nós estamos só evoluindo nessa merda, hein? Daqui a tecnologia, daqui a pouco até a Fátima Bernardes está apresentando isso aqui, rapaz. Se não for, você é Chapelém. Por enquanto, vai ter que ser eu mesmo, não vai ter jeito, não. O Felipe já conseguiu um lá do Biratã Leal essa semana aí no Twitter. Ele que não divulgou. Que isso, rapaz, que isso. Com essa crise lá na Globo, lá, daqui a pouco eles vão chamar ele aí para apresentar lá. Eu convidei ele para ser o manifestante oficial do São Bento, mas ele não tinha visto o jogo, aí não deu certo. Ah, mas isso não é problema nenhum. Ele é jornalista, né? Ele tem uma reputação a zelar, a gente não tem, né? Isso é verdade. Ele não conhece a nossa fama, não. Ele acha que é preciso ter visto o jogo para dar palpite em coisas da América. Essas coisas não são assim. Mas ele ia dar palpite para as coisas do São Bernardo, né? Imagino. Sei lá, né? Às vezes a regra deles é outra, né? Eu já vou começar esse programa antes do resumo, que será feito pelo Lucas hoje, com uma denúncia. Eu queria informar aí aos nossos ouvintes que não saiu gol no primeiro tempo do jogo de ontem devido ao fato do senhor Thales ter ido para o portão 6, sendo que o lugar onde ele é pé quente é no portão 3. Queria deixar essa denúncia aqui. E quando saiu gol. O juiz não deixou, mas que saiu gol, saiu. Fica aí essa indignação aí, viu? Só quer se defender, seu Thales? Então, não tem defesa, né, cara? Mas que o Portão 6 é muito legal, é. O Portão 6 é pra jovem, rapaz. Você com essa barba branca aí, você não está sendo, se encaixou no perfil da torcida do Portão 6. Esse negócio de ficar pulando realmente me fode, mas bora. Tá certo. Lucas, resumo então pra nós? Vamos lá. Ontem tava um pouco alcoolizado, mas... Vou falar do que foi minha sensação do jogo aí. Se vocês discordarem, podem ficar à vontade de me interromper. Bom, a impressão que eu tive do jogo, foram dois tempos bem distintos, assim. No primeiro tempo, eu senti que o Operário teve muito mais perto de fazer o gol do que a gente. Não com chances, tirando na falha que o Jori teve na saída de bola, mas não com chances muito claras, cara a cara, ou coisa nesse sentido. Mas eu acho que o time do Operário, talvez eles devem ter visto alguns lances de DVD do Jori e se sentiram muito à vontade para chutar de longe. Então teve o lance de uma falta, que o Jori fez uma defesa, inclusive, muito bonita, né? Defesa plástica. Eles tiveram uma outra falta também, que eu acho que aí foi o lateral direito que bateu, que ele também fez uma defesa pelo lado, já não foi uma defesa tão difícil, mas também defendeu. O lateral esquerdo, de novo, experimentou de muito longe, e o Jori também fez uma defesa bacana. Então, assim, eu senti que as maiores chances no primeiro tempo se deram pelo lado do Operário. Eu acho que o Tigrão, eu acho que até fez certo de manter o time que jogou a última partida, porque um time encaixou, fez dois gols muito rápidos, né? E a gente conseguiu uma vitória tranquila fora de casa, só que dessa vez o time não se mostrou muito criativo. Eu vi até alguns americanos comentando que falta o meio campo para organizar e principalmente nessa partida e principalmente no primeiro tempo isso se fez muito evidente, né? A gente não teve muitas chances claras de gol. A gente teve depois do segundo tempo, aí eu achei que o time ficou mais ofensivo. Eu acho que principalmente teve jogadas com Neto Berola, que teve um lance inclusive que daria, Silvio Sosa encosta a bola pro meio, em vez de tentar um chute, ele tocar pro Azevedo, daria pra gente fazer o gol. Eu achei que o segundo tempo aí a gente melhorou. O time se encontrou mais em campo e a gente fala isso sempre e é uma pena, né? O Neto Berola não conseguir jogar os dois tempos, porque ele se mostra um jogador bem ofensivo, assim. Eu acho que foi e a substituição que mais surtiu efeito, porque as outras também não surtiram tanto efeito assim. E aí foi no frigir dos ovos, foi um 0-0 meio morno, porque no segundo tempo o Operário também não criou muitas chances de gol. A gente até teve mais perigo, mas não foram situações assim claríssimas. Então, dentro do que a gente espera, né, que é ganhar os jogos em casa, a gente acabou não conseguindo atender. Mas eu acho que ao menos o América, o time do Operário, se mostra um time muito bem organizado, taticamente. É um time, no começo do campeonato, quando a gente perdeu para eles, a gente, puxa, perdemos para um time que vai ser rebaixado com certeza. Eu acho que nada disso. O time do Operário é um time muito bem organizado, um time aparentemente muito bem treinado e que veio fazer, tentou a vitória no primeiro tempo, no segundo tempo eles preferiram segurar. Mas foi um empate, assim, que é triste pelo fato de ser em casa, e a gente em casa espera ganhar, mas uma hora essa sequência ia acabar, né? Uma hora a gente não ia conseguir ganhar todas até o final do campeonato. Fica ali a pena pelo gol anulado, bem anulado, mas que nos daria uma tranquilidade, e a bicicleta do Paulão. Se aquele lance entra no gol, aí podia pintar um quadro e dar uma estátua pro Paulão, que ia ser um belo de um golaço, viu? Mas enfim, foi um jogo morno, não foi um jogo muito pegado, foi um jogo mais tranquilo. A América não conseguiu encaixar no primeiro tempo, no segundo tempo que encaixou não conseguiu concretizar em gol, mas foi isso, não foi um jogo de muita emoção, igual a gente estava acostumado a ter em casa, principalmente nos jogos contra o Londrina e, enfim, contra o Cuiabá também. A gente estava tendo uma sequência de jogos muito emocionantes em casa, esse já foi um empate mais xoxo, mais morno. Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é isso, sobre o time do Operário. O time do Operário é um time muito bem organizado, uma obediência tática, assim, muito boa. Os caras, quando na hora que o time ia quando eles iam defender, que eles estavam sem a bola, você podia passar uma trena ali na zaga, que os caras estavam bonitinhos, cada um no seu lugar, fazendo a marcação certinha. Então é um time longe de ser um time bobo, né? Eles vieram aqui para buscar esse empate, jogando ali num contra-ataque e tudo, e de repente, igual você falou, viram, começaram a testar o Jori ali e tal, e aí é aquela história, né? Falta pra gente ali falta ali a última bola qualificada, a verdade é essa, né? Assim, a gente tem até uns caras que finaliza bem, mas falta aquele toque qualificado ali no final. E é o que eu acho, por exemplo, que ontem o Toscano estava menos um em campo. A única jogada que realmente eu falei, porra, foi uma virada de bola que ele deu pro Felipe Azevedo, que meio assim de tornozelo, será que ele arrumou? Fora isso, menos um em campo, né? Thales, é isso aí que você achou, meu filho? O Thales acabou saindo. Espantei. Mas eu acho que muito do que o América talvez esteja buscando nesse reforço seja esse outro jogador mais agudo, porque o que a gente esperava do França, o que a gente esperava do Ademir, de algumas aparições, o que a gente espera muito do Mateuzinho, não tá vingando. O único homem que entra em campo ali e a gente é certo que vai arrumar pelo menos algum lance de perigo, por incrível que pareça, é o Neto Berola. Então a gente contratou agora esse não sei se já fechou, mas se não tiver, tá muito próximo. Fechou, né? Tá treinando lá no MH. Eu acho que se espera muito disso. Um cara novo, um cara rápido, que é muito bom de bola parada. Hoje a gente tem o João Paulo, que até tem batido boas faltas, tem feito bons cruzamentos de escanteio, mas é mais uma pessoa que parece que tem uma bola parada boa para dar mais esse perigo. Porque o camisa 10 que a gente espera não vai vir. A verdade é essa, né? Não tem mais ninguém no mercado assim que seja muito qualificado, que esteja dando sopa para topar vir para cá agora, né? Então, a gente não vai conseguir achar esse meia de armação, de qualidade, que vai ter esse último passe. Então a gente tem que buscar esses jogadores rápidos que acabam arrumando alguma coisa ali na frente. E vai ser isso até o final do campeonato. E se tudo der certo, com o melhor resultado possível, né? Com certeza. Thales, é isso aí? Como é que você viu o jogo ontem? Thales não nos ouve. Acho que estamos com problemas técnicos. Então, Felipe, vai aí, Felipe, como é que é? Como é que você viu o jogo ontem? Assim, eu acho que a gente pegou um time muito, muito bem armado, e aí é igual o que eu tinha comentado no último jogo, né? Ia ser um jogo que a gente ia dar pra ver um ponto diferente, né? Que é como que o nosso time ia se postar de um time muito mais sólido defensivamente. Que era o que a gente não pegou nesses times que a gente enfrentou nos últimos jogos. E a gente sofreu. Até tiro pontos positivos, embora a gente não finalizou, não teve nenhuma finalização certa, né? A gente teve 8 finalizações erradas, mas nenhuma no gol em si. Então isso é um sinal de que a gente realmente não conseguiu criar muitas chances de perigo. Entretanto, houveram algumas poucas jogadas que eu achei legal a trama, só que faltou mais. E aí falta, às vezes, um pouco mais de mobilidade do Viçosa, que, por exemplo, uma delas foi do lance do Toscano, que o Toscano dá uma ajeitada pro Azevedo, o Azevedo corre, ao invés dele ele corta pela lateral e dá um chute cruzado que não foi nem chute nem cruzamento ali. Naquele lance, na área tinha o Juninho e o Toscano chegando para entrar na área, que ele deu passe e apresentou, né? Mas você não viu o Viçosa ali para poder finalizar, porque ele falta um pouco de velocidade, né? Quando as jogadas são mais agudas, ele demora mais a chegar, né? Geralmente tem outros jogadores que chegam antes dele. Mas assim, ele é bom para outras situações também. Só que eu acho que faltou explorar um pouco disso. A gente ficou um pouco mais pobre, embora tivemos tido boas tramas. Eu acho que tem coisas positivas, só que a gente ainda tem muito para trabalhar. E faltam peças, né? O Matheusinho não é uma peça que consegue agregar. O Toscano agrega pouco também não é essa peça, mas, embora participou de uma jogada pelo menos ontem, mas só isso. O Berola é um cara que participa muito, embora ontem também, ele ontem não foi nem de perto o jogador que não conseguiu ser tão efetivo quanto geralmente ele é, né? Até por pegar uma defesa mais fechada, mais sólida, só que ainda assim é o cara que dá esse desequilíbrio, né? O cara que a gente consegue contar um pouquinho mais, né? E é um cara que a gente só conta no segundo tempo e não entra no comecinho do segundo tempo. O que me deixou um pouquinho ressabiado é que eu acho que faltou ontem também pro Tigrão uma vontade maior de buscar o resultado, porque quando ele tira o Toscano para colocar o Maranhão, isso não é uma substituição pensando em melhorar a produção ofensiva do time, porque se o seu time não está conseguindo criar muito, não é colocando o Maranhão que você vai melhorar a criação do time, né? Então acho que faltou um pouco isso, acho que faltou para ele um pouco mais de ousadia, ainda assim que não dá para culpar, até porque a retrospecto está sendo super positivo, mas ontem em si eu acho que ele mexeu mal. Acho que ele poderia ter sacado o Toscano para colocar um outro jogador, que fosse o França no lugar do Toscano, ou até o Belusso, algum jogador mais ofensivo. Eu achei o Maranhão uma escolha ruim para aquele momento. Eu entendi que assim, não concordo e nunca com essa modificação que ele fez, mas eu entendi qual que era a ideia dele botar o Maranhão para soltar o Juninho, né? Mas enfim, se você está dependendo do Juninho para ser o atacante que tá faltando, tem um negócio errado, né? Mas eu entendo que a modificação foi essa. E outra que, me corrija se eu estiver errado, eu não lembro de o Tigrão ter, em alguma partida, ele ter aberto mão do estilo de jogo, de ter ali três meias, que são mais ou menos volantes e segundo volantes, e um atacante fixo e dois atacantes de beirada, meio atacante, né? E o Toscano, ele entrou para fazer essa de segundo volante. Então, na verdade, foi meio que na linha das substituições que ele já faz normalmente. Só que o Toscano é um cara que não aguenta, não deve aguentar jogar o jogo inteiro, e ontem realmente não estava bem. Então ele meio que voltou pro esquema que o América já joga normalmente. Eu não lembro de ele fazer substituições, modificando o esquema, saindo do 4-3-3, um 4-2-3-1, um 4-2-4, alguma coisa assim. Ele não tem essa variação tática tão grande, assim. Não, tem mais de peça. Sai um cara, algum atacante da beirada para entrar o Berola, uma substituição que vai acontecer, ou então o Berola vai entrar e vai sair para entrar alguém mais ou menos no mesmo estilo. Mas ele nunca fez uma mudança tática assim para buscar a vitória, né, nesse sentido de colocar mais um atacante e tudo. Então a substituição, por mais que nessa linha do Jair, eu não concordo, porque eu acho que todo mundo queria um time mais para frente, eu acho que ele nunca fez nada diferente disso, ele vai meio que na linha de manter o esquema tático. Mas nessa, até a questão é assim, eu concordo. A questão é que o desses, né, dos homens que ele coloca ali naquela posição, o que avança menos é o Maranhão. Então, por exemplo, embora o Giovani não seja um primor, eu entenderia mais até ele ter colocado, por exemplo, o Giovani no lugar do Toscano do que o Maranhão, porque pelo menos é um outro cara também que consegue atacar um pouco mais. A questão era o Maranhão em si. Realmente, ele só. A única que você coloca ele deu uma maior ofensividade foi exatamente quando ele coloca o Toscano nessa posição, porque o Toscano ataca mais do que o Giovani e do que o Maranhão. Só que, tipo assim, quando ele, o que eu achei que ele poderia ter feito diferente teria sido isso. Que fosse o Giovani, por exemplo, manter o esquema. Era um jogador que, pelo menos, tem mais vocação ofensiva. Quando você coloca o Maranhão ali, eu acho que peca um pouco. É faltar um pouco mais a dia. Essa é a posição do Brocá. Tipo, o meu terceiro homem de meio cansou, vou colocar esse aqui, que pelo menos ele vai ajudar a recompor ele também. Se eu não fizer gol, pelo menos eu não tomo. Acho que assim também. Alô? É, eu acho que o Jari teve que sair aí. Ah, não. Tá, na verdade, aqui eu tinha mutado meu microfone. Burrice minha, desculpa aí. Thales, tá ouvindo a gente, meu rei? Eu tô, vocês estão me ouvindo? Estamos Sim. te ouvindo. Essa foto dando um karatê no seu menino aí. Estou preocupado com essa foto. Foi isso aí que você viu do jogo? Então, eu vi o seguinte, eu acho que a gente foi surpreendido pelo Operário, pelo menos nós torcedores, porque a gente tinha esquecido do jogo do Operário na primeira rodada do primeiro turno, né? É, eu achei que, assim, um time muito, sem ninguém, sem estrela, sem nada, mas um time muito, muito formiguinho. E eles, no primeiro tempo, eles jogaram para vencer, e no segundo tempo eles estavam muito satisfeitos com o empate. É, e a gente também não tinha força ofensiva, principalmente porque, assim, o Toscano realmente não tá correspondendo para aquilo que a gente precisa. É, a entrada do Maranhão também, eu acho que, assim, primeiro que é o Maranhão, você nunca deve entrar com o Maranhão, e segundo, assim, num jogo que tá 0-0, a gente tá numa recuperação, você tirar um jogador e colocar um volante com atenção igual o Maranhão, ok, igual o Lucas falou aí, pode ser para soltar o Juninho, mas, pô, se você depender do Juninho para ser o nosso atacante, nós estamos mais ou menos enrolados, né? Mas, sendo sincero, no final das contas, o resultado não me deixou muito triste, não, muito decepcionado, não. É, eu acho que esse ponto, a gente queria a vitória de qualquer jeito, né, parecia que estava numa hora boa de vitória, porque a gente ia subir lá, mas a gente ia subir para 11º, ia ficar 5 pontos do G4, mas, como eu falei, a gente tem que dar um mérito ao time do Operário, um time que marca muito bem, um time que não deixou espaço. Dentro dessa linha aqui, a gente tem uns comentários... Ah, desculpa, e outra coisa, o Operário, se não me engano, ele é o sexto, né? Ou era o sexto quando a gente jogou com ele? Sim, eu acho que, eu acho que ele tá bem, bem alto, viu, cara? Ele tá agora em oitavo, né? Eu acho verdade. Que era o sexto, cara. É, mas quando ele jogou com a gente, acho que ele era o sexto, cara. Então, assim, a gente não pegou um time lá de baixo, né? Sim, pegou um time sim. Sim, não, e os caras merecem essa posição aí, realmente, o time deles. Eu não vou ficar elogiando, não, porque esse programa é do América, mas... Né? Sim, mas é um time organizado. Sim. Eles venderam caro esse empate pra gente. É. Foi barato, não. Complicado. O Marcos Grassi está falando: boa noite, Diletos. Estou procurando o meio de campo do América desde ontem. Os Diletos ouviram por aí? Deve estar no bolso de alguém do Operário. Você pode procurar lá que se balançar. O Toscano certamente cai. É... Tem um meio de campo do América que na hora 10 já tá lá na Fleming, né? Na Fleming pegou fogo. O filé pegou fogo hoje, cara. É. Sério, cara, fecharam a cozinha lá hoje porque rolou um fogão lá. Então hoje o nosso camisa 10 não tava lá, não. Infelizmente teve que achar. Deve estar lá no Monjardim, onde ele foi visto. Clima quente no filé. Clima quente no filé. Hoje o filé foi bem passado. Um bom jardim, mal ou bem, é um lugar mais requintado, né? Não tem tanta bagunça. É, mas não tem pagode também, compensação, né? Então, tem que ver isso aí. Me estranha estar lá, inclusive, por conta disso. José Alves, boa noite, pessoal. Joguinho bem ruim de se ver, esperando a melhoria que demora a chegar. O Fabiano Liporati falou que o 10 veio, mas preferiu ir pro boteco. O Eres Michel Bastos, bebendo cachaça, cerveja ou ambos. É, rapaz, eu acho que a batata do homem tá assando pra essa semana aí, viu? Pelo que foi dito na última reunião de conselho aí, eu acho que as providências tomadas não renderam o resultado, não, né? Todo programa a gente tem que falar do Michel Bastos, né, gente? Daqui a pouco a gente chega aquele processinho maroto, né? Não, e outra coisa mais legal, a gente sempre fala do Michel Bastos, mas nunca dele jogando, né? Não, pois é a ausência que grita. E ele já tá o quê? Ele já tá uns 3 meses na América? Ah, já, ué. Ele chegou antes da parada pra Copa, ué. É, então ele chegou em junho, né? É, junho, três meses. Ele foi, de contratação, ele foi a grande decepção da temporada, né? Porque... Tudo bem que ele já tá velho, ele não vinha de uma passagem muito boa no esporte, mas a gente imaginou que pra Série B, e com o discurso que ele veio, né, de fazer encerrar a carreira aqui, né? Com o time que abriu as portas e tudo, imaginou-se que ele fosse corresponder minimamente ali. É, mas, assim, fazer o quê, né? Pô, acho que por isso que a gente vai ficar falando sempre dele, porque foi uma decepção muito grande. É, e aliado também com que hoje, um jogador... Mesmo com a qualidade dele, mas que não tem intensidade na marcação, não cabe no esquema tático do Tigrão. Então acho que, sei lá, dentro do que o Tigrão joga ali, o cara precisa de voltar para marcar e o Michel Bastos não dá conta. Então, de qualquer forma, não caberia muito para ele. Eu acho que até, não sei se ele vai ter essa... se ele vai ter essa visão que o Neto tem da carreira dele hoje, né? Mas o Neto, ele costuma falar, né? Que ele poderia ter sido um jogador muito melhor do que ele foi, só que na época que ele era jogador, ele achava que ele conseguia ir pra balada, beber todas e tal, não sei o que, e dar conta, né? E que ele não dava conta, só que ele ficava nessa, né? Eu acho que o Michel Bastos deve estar muito nessa aí. Ele acha que pra Série B, como ele é um jogador muito acima da média, que ele pode sair, cachaçar e tal, não sei o que ele vai conseguir ainda ser rei na Série B. Pode ser uma visão dele, assim, ele achar que ele vai sobrar independente do que aconteça, né? E não é assim, né? Só que a questão é que o da cabeça de um cara, assim, que se acha muito difícil, né? O problema é que hoje, cara, esse papo de, é Série B. Pô, bicho, a Série B hoje é muito mais qualificada do que era 5 anos atrás. Porque, assim, você tinha, antigamente você pegava uma Série B, 10 times era saco de pancada no mínimo. Eram uns caras que não tinha nada, não tinha nem campo pra treinar direito. Mas hoje, você pega uma Série B, você começa a ter times com um pouco mais... Você vê o caso do Operário, que é um time que subiu da C para B. Os caras lá tem CT direitinho, tem a Arena do Pantanal para jogar, e toda essa coisa. Aí o cara chega, e futebol de alto desempenho, né? Eu vou dizer o seguinte, você pega a própria Série A, aqueles 6 últimos times ali da Série A, ia passar rabo na Série B. A coisa meio que se mistura, assim. Né, eu acho que o cara chegar com a cabeça de que, ah, é Série B, tá tranquilo, não tá mais, cara, não tá mais mesmo. Ah, eu concordo plenamente, só que eu acho que o problema é o que eu tento imaginar na cabeça dele, né, porque não faz sentido você chegar com um discurso desse, vou ajudar, e a primeira coisa que você fazer é começar a chegar bêbado em treino, né. Não tem, uma coisa não condiz com a outra, né. Na linha do que o Jairo falou, os 4 times que subiram da C pra B no passado são Bragantino, líder, investimento milionário e etc. Operário, que até então estava em sexto, caiu para 8º por conta do empate que ele teve fora de casa. Cuiabá, que está em 5º. E Botafogo de Ribeirão Preto, que está em 10º. É aquele clichê, não tem bobo mais não, cara. Pois é. Entendeu? Não tem mais bobo, amigo. Lucas, boa comparação. Você que tá com a tabela aberta. E quem desceu da A pra B? Como é que tá nessa Série B? Só pra tipo de curiosidade. Tem espaço aí? O Sport que tá em 4º. A gente que tá em 13º, mas já fomos lanternas. O Vitória que tá em 15º. E o Paraná que tá em 9º. Tá bem disperso, assim. Tem de 4º a 15º. Mas assim, fazendo uma ressalva pra gente, que já fomos lanterna. E o Vitória, que ficou muito tempo na zona de rebaixamento. Então, tá bem nivelado, né? Com certeza. O Fabiano aqui tá falando, ele tá falando aqui sobre a questão do físico, que o físico predomina, o cara que não mantém dia, mesmo com habilidade, não consegue mais. É exatamente isso. E o cara achava que podia não ter físico na Série B, e hoje tem. Talvez até mais do que na A. Na A, o cara, talvez a técnica predomine um pouco mais do que o físico. Mas não adianta, hoje o futebol é alto desempenho, cara, é complicado. Antes disso, o Fabiano comentou aqui, o Paulo Braga tá falando sobre o discurso do Tigrão, que primeiro não perder, que ele acha que é por isso que colocou o Maranhão, e ele tá falando sobre o Felipe aberto do lado esquerdo, vejo que rende muito pouco, fica torto. Ô, gente, Felipe caiu de produção horrorosamente, hein, nos últimos jogos, hein? Desde a renovação do contrato dele, que era extensão, né? Que ele realmente não tem produzido o que ele produzia antes. Mas ainda assim, eu acho que tem algumas boas. Ainda que ele não seja aquele jogador efetivo de antes, que ele era o as no meio daquele deserto, que eram os times do Givanildo e do Barbieri, né? Ainda consegue produzir um pouquinho. Mas realmente caiu bastante. Não, e além disso, eu até entendo, porque ele antes era o jogador mais efetivo, né? Mas se ele for pegar o jogo de ontem. Das principais jogadas, ele teve um gol anulado, teve uma jogada que dele com o Viçosa, que o Viçosa chutou, mas se o Viçosa cruza pro meio, ele tava sozinho, cara a cara com o goleiro, então assim, ele continua produzindo ali alguma coisa, mesmo quando ele tá mal, né, o problema é que ele já teve atuações muito melhores, mas eu não acho que ele tá muito mal, não. Eu acho que ele tá muito mal, eu acho que ele piorou. Eu acho que caiu o rendimento dele. Mas eu acho que o rendimento dos outros melhorou também, porque antes ele era o único que tentava alguma coisa. Agora a gente tem o Berola que tenta ali, tem o Viçosa que desandou e meter gol. Então acho que tá dividindo as atenções também. Vocês não acham que o negócio do dele é porque ele foi mudar de posição? Não, porque ele jogava mais centralizado, ele tá jogando nas pontas agora. Então, por isso que antigamente ele batia muito fora da área. Ontem mesmo teve um chute dele. Eu não sei se ele... Assim, eu não vou conseguir afirmar com toda certeza, mas desde a época, sempre com o Tigrão, a América joga meio que nesse 4-3-3, vamos colocar assim, né? Tem três volantes e segundo volante se revezando ali, dois caras abertos na ponta e um centralizado. Talvez antes ele acabava puxando mais pro meio para finalizar, que ele não tem feito. Mas eu acho que não vi uma mudança... muito grande de posicionamento dele, não. Eu acho que talvez ele tenha arriscado, ele esteja puxando menos pro meio para finalizar. Mas eu acho que o João Paulo subia mais também antigamente. Ainda bem que ele tá subindo menos, que toda vez que ele sobe é um desespero, né? Então eu acho que antigamente ele acabava ficando mais centralizado porque o João Paulo subia. E aí, mas eu acho que ele na ponta para ele, eu acho pior. Eu acho que ele vai mais, ele é melhor entrando na área. Ele não no centro, mas da ponta pro centro da área, sabe? Das jogadas mais perigosas que a gente teve ontem foram jogadas que ele entrou na área. Foi mas gol pra isso nós temos que ter um lateral que dá conta de subir e depois voltar, né? Que a gente já viu que não vai ter, porque o Sávio é muito pior que o João Paulo. O João Paulo melhorou recentemente, fez gol, tá dando assistência. Então, tá mais consciente de não subir tanto. Uma coisa que eu acho que também pode estar nessa questão, né? Que se comparar que ele no time das rodadas pra trás, a questão é tipo assim, eu no Japão, eu tô altinho, eu tô numa média legal, eu aqui eu sou um anão, então tipo assim, depende do que tiver perto, a comparação fica prejudicada, né, como ninguém tá jogando bosta nenhuma no time antigo, então tipo assim, você viu o Felipe Azevedo, você caralho, esse cara tá jogando pra caralho, porque era o único que tava jogando alguma coisa, agora com o time todo produzindo mais, aí você, tipo assim, você começa a achar, pô, ele não tá aparecendo tanto, porque agora tem mais gente que consegue aparecer também, né? Então acho que pode ser um pouco assim também, né? Mas já que nós estamos falando de ponta, eu queria ter na vida a tranquilidade que o Diego Ferreira tem pra voltar pra marcar, viu? Tranquilo, a bola tá lá voltando, pau comendo na defesa, e tá voltando, mão no quadril, e você sabe que jogador, quando bota a mão no quadril, não quer nada com a dureza, né? E é menino, né, cara? Isso que me deixa louco. Pois cara. Rapaz. Deixa será louco, que é preparo cara. Físico? Mas tem duas coisas sobre isso. Quando ele entrou no lugar do Leandro Silva, ele já não era bom de marcação. Quando a gente pedia muito ele, porque o Leandro não é um primor de lateral, mas ele já não era ele já tinha esse problema, a gente apontou isso quando ele entrou como lateral mesmo. E segundo ponto, que eu discordo um pouco, eu vejo o Thales sempre com a mão na cintura na pelada, e não é que não quer nada com a dureza, é que a pose dele ali, isso é normal. Eu gostaria de me defender, por favor. Hoje eu joguei 6 peladas, ganhei 5 e perdi, e empatei uma, não perdi nenhuma pelada, então... Agora, esse rapaz que tá me acusando de mão na cintura aí, eu gostaria de saber como é que foi o histórico dele hoje, na pelada. Tivemos uma ótima resenha, Heineken geladíssima. Você foi nosso filho de barco. Eu considero a Heineken geladinha salto positivo. Aí, tá vendo? Como não considerar salto positivo? Tem que considerar, pô. E aí eu penso assim... O Thales ainda fez o favor, desculpa, só voltando nisso, o Thales ainda fez o favor de postar no Instagram da Pelada dos Velhos um lance que eu perdi na corrida pro rapaz que fez o gol. Então, isso foi sacanagem, viu? Nós vamos tirar essa prova aí na Pelada do Sócio no fim do ano, se houver. Aí nós vamos tirar essa prova aí. Vambora. Agora outro comentário aqui fora do jogo, eu tô vendo aqui pelos avatares da galera que eu acho que o único que não vai ter avatar europeu aqui vai ser eu, né, porque vai ter gente viajando pra fora aí, deve trocar fotinho, e eu vou continuar aí, ó. Ó, o Lucas tá tomando uma cerveja de algum lugar aí, ó, tá? Vai ser Belo Horizonte. São Paulo, Belo Horizonte. Não? Essa foto foi em São Paulo. Aí, ó. Pô, foi de ônibus, pegou um cometa ali na rodoviária e foi lá em São Paulo tomar um. A empresa pagou pra ele. Aí, ó, viu? Fala aí, ó. Olha a denúncia aí, ó, bebendo por conta da empresa. Olha aí. Uma passagem, acho que a bebida foi na conta dele. Ó, na verdade, aquele negócio, na notinha você pede pro cara pra colocar água de coco. E o outro dando dica de como é que burla a empresa. Olha aí, velho, isso aqui tá. Isso não vai acabar bem. Isso aí, eu tô mais preso agora, nesse exato momento, né? Aí! Nossa senhora! Tá complicado. Lucas, o Fabiano tá falando aqui, ó. Lucas, você citou o Sávio bem pior que o João Paulo. Ano passado, o Sávio foi eleito o principal lateral da competição. O que aconteceu? Falta de sequência? O que você acha? Eu não sei o que aconteceu, mas quando ele... Inclusive, eu tava muito esperançoso com ele, justamente por causa disso. Porque ano passado ele foi muito elogiado e... Enfim, só que quando ele entrou esse ano, eu senti saudade do João Paulo, quando eu achei que nunca ia ser... Nós sentimos. Pois é, então não sei o que aconteceu realmente. Pode ser que seja falta de sequência, o João Paulo vem jogando como titular absoluto, e nem para tomar cartão esse desgrama serviu durante muito tempo, e nem machucar nem nada, e o Sávio ficou muito tempo no banco. Eu acho que isso pode ter contribuído, mas assim, eu não sei dizer, aquele lateral que a gente imaginava que fosse entrar e tomar a titularidade, né? Bem como o Diego Ferreira também, pro lado do Leandro Silva, os dois, quando entraram, fizeram a gente sentir saudade do João Paulo e do Leandro Silva. Então, não sei dizer. Eu imagino que a falta de sequência prejudica, mas eu acho que o jogador, quando tá naquela gana de entrar para tomar a titularidade, ele vai dar tudo de si ali para ficar com a vaga, né? Eu não senti muito isso dele, não. Achei que ele foi bem razoável. E você teve esse ano, a gente está sofrendo com algumas coisas, que algumas peças que vieram com uma expectativa muito alta não estão correspondendo, né? Você tem o próprio Toscano, o Belusso, esse próprio Sávio. Então, assim, são jogadores que a gente mantinha uma esperança muito grande neles e estão nos decepcionando muito, muito, muito, né? Então tem isso aí também. Às vezes o jogador vem com uma expectativa muito alta e não se encaixa, não tem coré-coré, não se encaixou, e bora. E tem que ver como que o time dele joga. Acho que ele vem do Londrina, né? Como é que o time jogava na temporada passada? Às vezes, no esquema do time ali, ele tinha mais condição de avançar, tinha, às vezes, um ponta que ajudava ele, que ele conseguia criar mais jogadas porque tinha mais suporte. Tem que ver, varia muito, né? Às vezes ele, tipo assim, e também tem que ver que não tem muita concorrência de lateral, né? No futebol brasileiro, na Série B ainda. Se na Série A falta, na Série B é pior ainda, né? Então, às vezes, tipo assim, soma isso que não tem muitos bons laterais no mercado. Como, às vezes, um time que tava muito encaixadinho, né? Que era o Londrina na temporada passada. Aí, ele foi eleito nessa, mas... Esse negócio de lateral é um barato. Você pega o time do Grêmio, o esquerdo deles, titular, é o Cortez. E o direito reserva é o Léo Moura. É que você vê que é isso aí que o Felipe falou. Não tem lateral, cara. É um negócio doido. O negócio tá complicado. E aí, vocês falaram uma coisa interessante. Eu, até desculpa. Eu não sei como é que a base não consegue trabalhar. Isso não consegue. A posição mais carente no futebol não consegue revelar, cara. É um negócio doido. Eu acho que o nosso lateral direito da Copa América tinha 36 anos, bicho. É um treino muito doido. Uma coisa que pode. Eu acho que o lateral é uma posição complicada, porque primeiro que não dá glória nenhuma pra ninguém, né? E aí o que acontece? Roberto Caleia, porra. Ah, cara, mas é outra época. Sei lá, eu acho que na base... Você tem o Marcelo no Real Madrid há quantos anos? Né? Mas é justamente isso. Eles vieram todos de uma época anterior. Aí eu falo que hoje em dia, sei lá, há 6, 10 anos atrás, se um moleque começar a ter gás pra subir e marcar e começar a ter um passo qualificado e souber cruzar bem, ele vira ponta. Os caras botam ele de ponta no outro dia. Então, eu tenho minhas dúvidas se formar lateral hoje é uma preocupação nas bases, sabe? Mas uma coisa que acontecia agora, atualmente eu não acompanho, eu não tenho muita noção de como anda a base, mas era o que acontecia alguns anos para trás, que afeta um pouco a geração hoje de laterais, é que, tipo assim, a base, além de ter essa questão de formar o jogador, no Brasil a base é muito cobrada por título. Então, o que os treinadores costumavam fazer muito em base era jogar, meter 3 zagueiros e colocar 2 laterais, como os caras só avançando. Então, os caras chegavam no profissional sem conseguir marcar quase ninguém. Tipo, um lateral estilo Diego Ferreira, uma coisa assim, um cara que até apoia, mas não consegue marcar ninguém porque ele... Pelo como ele foi criado na categoria de base, acontece um pouco isso. Ou o que era o caso do Xavier. Era um cara que, tipo assim, que entrava nesse esquema ali como lateral, mas como ele conseguia avançar bem, ele começou a jogar no meio de campo também. No final, ninguém sabe qual a posição original do cara, se é lateral, se é volante, se é meia pela esquerda. Não. O Xavier, eu acho que começou como volante. Na base ele rodava muito já. O Milagres usava ele em muitas posições, em geral. Porque o cara disse, ele era canhoto, esse tipo, você tem um volante canhoto. Também. Então, Christian é a mesma coisa. Pessoal, é aquela história, você tem um volante canhoto. teu cara que sabe marcar um pouquinho. Ah, vou colocar ele pra jogar então aqui na minha lateral de vez em quando. Aí precisa, ah, então eu vou fazer, já que ele consegue avançar bem, então eu vou colocar ele como meu ponto esquerdo. Então, tipo, é a questão de como se trabalha a base. Se você conseguir, se a base no Brasil fosse levada um pouco mais a sério, a gente revelaria melhores jogadores em várias posições. O problema é que a base no Brasil, em geral, não é bem trabalhada, né? É, e aí você acaba formando jogadores que têm mais deficiências técnicas também e táticas. E sem contar que sobe muito novo, né? Tipo, a preparação dos caras no Brasil, você quer já usar o jogador com 18, 19 anos. Não tem uma formação mais consolidada, igual tem em outros países aqui na Europa, por exemplo, que é comum um cara surgir com 21 anos, a idade que ele está começando a pegar o profissional já. Ainda assim, é um pouco mais bem trabalhado, né? Você tem jogadores que vão começar a ganhar destaque com 21, 22 anos. Então, é trabalhar um pouco melhor. Eu acho que o Brasil, em geral, trabalha mal a base. Esse é um problema que tem... tanto é que as últimas... ainda que a gente tenha muitos bons jogadores, deixa eu ver se a gente tem um país que tem 200 milhões de habitantes e que é fanático pro futebol. Era pra gente formar muito mais jogadores, porque a gente tem um universo muito maior para tirar, para selecionar. A questão é que a gente trabalha isso muito mal. Se a gente tivesse a competência, por exemplo, de Portugal, que tem acho que 10 milhões no total de habitantes, e consegue produzir jogadores, bons jogadores, numa proporção muito maior que a nossa. Eles têm um universo muito menor para tirar, mas eles trabalham melhor, então você consegue formar jogadores no nível melhor. Se a gente trabalhasse bem, a gente formava para mais posições, porque a gente não trabalha. E aí você... Eu não vou nem na Europa, não, cara. O próprio Uruguai mesmo, que é ser menor, meio menor que Minas Gerais, ele toda hora está formando alguém. Toda hora você tem um cara lá. Agora, uma coisa que é legal de falar sobre o Felipe Conceição Tigrão, tá muito cedo ainda, mas, por exemplo, o menino que entrou e fez o gol, o volante, no último jogo, criou-se aquela expectativa para ele jogar. E o Tigrão já deixou ele ali e tal. Eu acho isso legal, cara. Eu acho que você sair jogando um menino assim, a esmo, porque ele teoricamente, ele vai ser o cara que vai resolver, o Tigrão tá fazendo direitinho, méritos para ele, eu gostei disso. Eu podia acabar queimando, né? Imagina se ele entra ontem e não faz absolutamente nada. Porque, pô, ele é volante, ele entrou no jogo passado, fez o gol aos 47 minutos, 48 minutos. Se ele entra ontem, em vez do Maranhão, entra ele, todo mundo ia falar: não, esse menino tem que fazer o gol, ele vai fazer o gol. Aí não faz o gol, já começa. E a turma pega no pé da base, é um negócio complicado, estranho. Foi do último programa, que já começou a falar que ele tá muito fraco, que não sei o quê, que eu achei que ele. Tá vendo? Ele já começa a queimar o menino. E só voltando um pouquinho sobre a questão dos nossos laterais da base, né? Essa questão de formação é um pouco mais ampla. Peguei uma notícia aqui de 2015, falando sobre a nossa base e falando sobre o Xavier especificamente, né? Meio campo de origem, Xavier foi um dos destaques da Taça BH Futebol de 2014. Então, ele, na verdade, ele era meia. Ele era como se fosse nosso camisa 10 da ele base. Ele não era nem volante, então. Ele não era nem volante. Ele era... falou aqui que colocaram ele como lateral, até porque em 2015, nessa época, o América já jogava no 3-5-2, né? A América começou, o Givanildo no meio do campeonato voltou a usar o 3-5-2, então não precisava de ter alguém para marcar, e foi nessa que o Xavier entrou. E mais do que isso, se a gente for puxar os nossos outros laterais, que a gente formou recentemente com algum nível de destaque, tanto o Brian quanto o Danilo Barcelos também não são jogadores que têm essa característica de marcação. E até aquele Patrick, que era um lateral direito, que foi para Portugal, e tudo, se eu não me engano, está no Benfica, não sei dizer muito bem. Mas também não é... Não é um lateral que também tinha essa característica de marcação. Então, até os laterais que a gente revelou recentemente não são laterais que têm marcação muito boa. O Danilo aprendeu a marcar na Europa. Aquele também era ruimzinho toda a vida de marcação, eu acho. Aqui, esse Bobielli jogou no 3-5-2 também, em 2009. Sim, né? Sim. Então, não tinha que marcar muito também, né? Ele aprendeu a marcar lá e hoje ele marca bem, eu acho. E até falando nele, se não me engano, eu acho que ele fez gol esse final de semana. Da Juventus. Olha aí, bicho. Só dinheirinho. Será que o dinheirinho do Danilo já chegou já? O trâmite parece que para pegar esse dinheiro não é tão rápido, porque a América tem que abrir uma solicitação na FIFA, etc. Mas se bobear, já caiu, né? Se fosse o Fluminense, a gente questionaria se caiu ou não. Mas acho que no caso como vem direto, acho que a gente acaba caindo. Acho que cai, sim. E por falar em base, o menino Pombo fez gol hoje, isso eu tenho certeza. Eu vi também, isso ele fez mesmo. Menino Pombo fez gol. Ah, esse menino só orgulho, ainda fala bem. Olha, da América. Antes de você ler o comentário, eu queria que, assim, mais no final do programa, você pedisse para Lucas para imitar um elefante. Pode ser? Nossa, cara. Eu vou hoje, pedir. Eu vou pedir, porque agora eu fiquei curioso. É sensacional a imitação dele de elefante. Comentário de Zé Ronaldo Pereira Júnior. Boa noite. Rafael Bilu deu uma sumida dos jogos após um início promissor. Será que não está faltando oportunidade para ele com o Tigrão, não? O que vocês acham? Isso eu acho que é um jogo para ele. No lugar, ele entrando, como eu falei, no lugar do Toscano, qualquer opção ofensiva tivesse entrado, eu acharia melhor. Então, eu acho que o. Não só nessa partida, mas em outras que acabou entrando França. Não que eu tenha nada contra o França, mas eu acho que o Bilu já mostrou mais na Série B do que o França. O Bilu, na época, estava uma draga, ganhou, não ganhava de ninguém. O Bilu fez gol. Então, eu acho que ele está sendo talvez um pouco injustiçado, vamos colocar assim. Porque é um cara que eu imagino que nessas partidas que eu. Nessa substituições que o América toda partida faz e toda partida vai fazer, de trocar alguns dos homens que de canto para colocar outro, eu acho que o Bilu poderia ter entrado. Talvez, aí eu vou colocar essa condicionante porque não tem de memória assim, mas eu acho que o Bilu não tem na marcação, acho que o Bilu, ele fazia mais a função do atacante mesmo, então eu imagino que o Tigrão não deva estar utilizando, porque ele não é aquele cara que volta para marcar também, que acompanha o lateral e tudo. Que mal ou bem, pelo menos isso o Mateuzinho faz. Então, eu acho que vai nessa linha. O motivo dele não estar sendo muito utilizado. Você acha que o Bilu deve entrar? O Bilu depende em quem, que quando, de que forma, entendeu? Tem que analisar isso aí. Não sendo em mim, ele pode entrar onde ele quiser. Tô nem aí. Mas então, o Mateuzinho marcando, ele fica igual um pincher, né? Eu acho ele engraçado, ele fica tipo, ele fica mordendo os caras assim, mas os caras nem aí, né? E o Ademir, gente, o que vocês acham? O Fabiano tá perguntando aí. Ademir também tá sumido, né? Ele também falou, ele entrou no jogo que eu lembro assim na. Olha o cara, velho, deu crise. Juro pra você, cara, eu tô imaginando um pincher com o carinho da América mordendo os aqui. Mas não é? O que o bicho. Eu tenho certeza que ele vai conseguir essa montagem ainda. É porque quando a gente chega na casa de uma pessoa que ela tem um pincher, realmente assim, é um cachorro que te incomoda, mas ele não vai fazer absolutamente nada com você. Não, vai ficar ali enchendo o saco, mostrando os dentes. Mas e aí, o que vocês acham do Ademir? Ademir também tá sumido, né? O Ademir nunca me agradou, sendo muito sincero com você. Nunca. Sei lá, tem 2 anos que ele tá na América, né? Pra mim, ele nunca mereceu condição de titularidade, nunca mereceu. Às vezes que entrou, assim, não dá pra. Isso, Thales. Não deu 10% das partidas que ele entrou, ele conseguiu mudar a partida, ou fez alguma coisa. Então, pra mim, se for pra ter num banco de reserva entre ele, França e Bilu, ele é a última opção de ataque. Eu até concordo. Pode terminar. Não, pode continuar. Eu concordo parcialmente. Ele não é aquele jogador, ele não deve ter tido uma base para aperfeiçoar questões de técnica de passe e tudo, mas eu acho que em algumas situações ele já fez alguma diferença. Esse ano, por exemplo, quando ele entrou contra o Sport, ele fez um gol. Então, ele é o cara para entrar ali no segundo tempo, quando a América está precisando da vitória, com certeza, porque pelo menos ele é muito rápido. Só que também não é aquele cara de marcação. Ele não é baixinho igual o Mateuzinho, mas ele é um palito também. Eu não sei que raça de cachorro a gente poderia colocar nessa comparação, não. Porque ele não é tão baixinho, mas ele é bem magrinho também. Não aguenta um tranco ali. Então, mas assim, eu acho que poderia ser mais. Porque eu não muito mal em jogos. Assim. Quando ele entrava, pelo menos ele fazia uma fumaça ali, né? Que até o nosso fumacinho. Ele já chegou a entrar ano passado em algumas partidas bem nesse sentido. Ele também fez gol, então eu acho que poderia ser mais utilizado, mas também não é um cara que eu sinto toda a falta do mundo, assim, não. Acho que ele não entrando também não é nenhum absurdo. Coisa que o Felipe Conceição é coerente, né? As escalações dele, ele aprendeu direitinho com o Givanildo, ele não tá muito aí pro povo, que o povo acha, não. Ele vai fazendo a escalação dele e vai fazendo. E eu acho assim, né? Se você não tá entrando, talvez não esteja bem também nos treinos, né? Será que não? Pode ser. Né? Tem que ver se o cara. Isso, tem que ver o que o cara tá oferecendo. Se ele consegue oferecer também aquilo que o treinador deseja. O Bilu, eu acho até mais nisso, assim. Porque o Bilu, ele é um cara que ele vai produzir coisas positivas, mas ele, em compensação, ele tem uma. ele ainda é jovem, ele tá muito cru para algumas tomadas de decisões. Então eu penso que às vezes isso tá pesando na hora dele escolher, por exemplo, França, que ele pode julgar que seja um cara mais preparado nesse aspecto. Então eu acredito que seja assim, o Oldemir pode estar rodando na mesma, né? Então eu acho que é muito isso, ele pode não confiar tanto que ele vai ser um cara que vai agregar ao time, entregar aquilo que ele espera, né? Gente, e o Juizão? O Juizão me fez raiva ontem, viu? Vou falar com você sinceramente. Nossa. Juizão fez raiva demais ontem. Além, pra mim, aqueles pênaltis foram pênaltis e ele amarelou o time inteiro. Inclusive o Felipe Conceição e o auxiliar. E pra piorar, ele não expulsou um jogador, o lateral esquerdo do Operário. E foi assim, foi incrível. O Berola entrou, primeiro lance do Berola, ele rabisca, passa o lateral dá uma lenhada nele. Como o lateral tinha ganhado o amarelo, tipo, 2 minutos atrás, ele arregou. Aí não mostrou o amarelão. No lance seguinte, o Berola pega, dá uma rabiscada pra cima do volante, o volante dá a mesma navalhada. Aí ele vai dar um amarelo pro volante, porque não tinha nenhum. Então, tipo assim, ele, na hora de amarelar, assim, o cara, ele não pensa duas vezes, mas pra dar o vermelho, ele não curte tanto. Aí ele segura. E, basicamente, se o Vicente joga com a mais ali, dos 20 e pouco do segundo tempo, a gente teria mais chance, né? Teria mais espaço ali. Ia quebrar um pouco a defesa deles ali, né? Tudo bem que, em comparação, o Leandro Silva possivelmente teria sido expulso se ele também tivesse esse mesmo pulso, né? Mas... Ele fez muita raiva ontem, cara. Ele marcava tudo, ele, qualquer coisinha fora da área. Menos dos pênaltis, né? Embora dos pênaltis, assim, até um deles eu acho que realmente não foi, porque os dois estão realmente naquela. Mas o último, aquele do finalzinho, eu achei que foi, porque o Ricardo Silva não. Naquele lance específico, ele não tava puxando o cara. E o cara, literalmente, nessa puxada, joga ele, né? Se tivesse o VAR, era um pênalti que teria sido dado. Esse era um pênalti que com o VAR passava. O primeiro eu acho que não. O primeiro não teria. Eu acho que não teria sido dado. O segundo, sim. O segundo teria, era pênalti que o VAR teria consertado, por exemplo. De acordo com a informação do Emerson Romano, o Salum vai constar na súmula, provavelmente, porque o Salum desceu e xingou o juiz de ladrão para baixo. Então... Eu não acho que ele tendenciosamente tentou prejudicar. Eu acho que ele é ruim. Porque o pessoal da transmissão falou que ele tem uma média de mais de 5 cartões por jogo, que ele é um juiz que para muito, tipo, ele marca muita falta. Então, é o jeito dele, é um juizão que... Então, ele dá uns amarelos, o lateral esquerdo, que deveria ter sido expulso por já ter o amarelo, dá pra se reclamar do primeiro amarelo que ele tomou. Que ele não tava fazendo cera pra bater o lateral. Mas ele tomou, tipo assim, ele tomou um amarelo por isso, como se fosse cera ali. Aí ele, beleza, aí na seguinte ele não toma pra uma falta. Então ele deu muito. Ele parou muito o jogo. Ele dá no meio de campo ali, ele dava qualquer coisa. Qualquer encostadinha ali, deu até uns 3 ou 4 lances, que não foi nada no meio assim, e ele marcou. Então acho que é a questão dele ser ruim, é o jeito dele, de parar tudo, de querer controlar o jogo, distribuindo cartão à torta e direito. E, bom, ontem, no caso, atrapalhou muito nisso. Acho que atrapalhou mais pelo lance da expulsão. Mas eu acho que só a Série B é assim, né? A Série B tem muito juiz muito ruim, né? Então... Na verdade, se na Série A já tem juiz ruim, imagina a Série B, né? Então, é isso. Mas eu acho que a gente pecou nisso. É um juizão daquele estilão das antigas brasileiras, que gosta de marcar tudo. Escola José Roberto Wright de arbitragem. E você, Lucas, o que você achou? Sigo meio que nessa linha que o Felipe falou, que é meio que, infelizmente, a gente tem que lidar com o fato de que na Série B os juízes vão ser piores mesmo. Só que o que eu fico meio indignado, e que aconteceu também na última partida, mas que não nos prejudicou tanto, né, porque a gente acabou fazendo um gol depois, é que o lance que foi contra a gente, o impedimento, às vezes até um lance muito rápido, eles apitam e acertam assim maravilhosamente. Agora, nesses outros lances, que é um pênalti mais ou menos duvidoso, aí não marca, né? É isso que me deixa indignado, assim. Você não dá pra você ficar puto quando o juiz faz uma marcação certa. Mas, assim, às vezes um lance mega milimétrico, coçou a mão, levanta e marca. Agora, num lance de pênalti que é um pouco interpretativo, aí não marca. Isso que me deixa mais indignado. Mas o Série B vai ser isso. Eu achei até a postura do Felipe Conceição depois na entrevista, nesse sentido, boa. De não querer ficar falando de arbitragem, não. Porque não adianta, no final das contas, fazer o quê? Acho que isso até contamina, de uma certa forma, os jogadores, sabe? Quando você tira esse fator juiz da frente, isso acaba que deixa até o ambiente mais leve. Deixa, vamos fazer o nosso que vai dar certo. Porque também ficar comentando muito de arbitragem por parte do técnico, até mesmo da diretoria, às vezes acaba atrapalhando. Porque se pensar, a gente não finalizou nenhuma bola no gol. Então assim, o juiz atrapalhou em alguns aspectos? Atrapalhou, ele era um juiz ruim, mas isso que eu falei, atrapalhou os dois lados. Pênalti seria um lance, assim, independente de não ter finalizado, é um lance decisivo, né? Então, sim, mas, dá pra falar que atrapalhou, com certeza. Ainda, eu acho discutível, eu acho que o juiz nem viu o lance, pelo como foi, mas é falha, eu teria colocado, mas assim, ainda assim, há de se apontar mais... coisas que a gente não fez e que deveria ter feito para ter ganho o jogo, do que exatamente o juiz. Igual, dá para se lamentar que o lateral deles não foi expulso quando no lance com o Berola, mas teve 10 minutos também, o Leandro Silva teria que ter tomado o segundo, um lance que o cara veio de sola, ele deu um carrinho de dois pés ali alto, e ali ele também não tomou o amarelo, que ele já tinha. Então assim, o juiz aliviou pros dois lados. Então eu não acho que ele foi tendencioso, eu acho que ele só foi ruim mesmo, né? Eu acho que acabou prejudicando a gente e o Emerson Romano comentou que o próximo juiz é do Tocantins, esse era do Piauí. Então não custa nada mandar pelo menos aquele ofício maroto lá para dar aquela balançadinha no galho, só mandar, acho que não é mau negócio não. Mal não faz não. Vamos para Bala e Colatina, meu povo? Bora. Bom, então vamos começar pelo Colatina da galera. Pela votação do Twitter. Deu, né? Hã? Ganhou como colatina da galera Diego Ferreira, 37%, seguido por Toscano com 27%, Leandro Silva com 22% e Felipe Azevedo com 15%. Felipe Azevedo poupado aí, né? Vamos começar. Thales, qual que é seu voto? Diego Ferreira. Por quê? Quer justificar? É porque ele não entrou em campo, eu achei a partida dele péssima. Entre os ruins, ele conseguiu ser o pior. Beleza, Lucas, seu voto? Eu vou de Diego Ferreira também, porque eu acho que ele atrapalhou um pouco no que seria a função que ele ajudaria a fazer, que seria na produção ofensiva. Eu acho que principalmente no primeiro tempo a gente produziu nada, e muito em função dele, porque eu acho que mal ou bem o Azevedo ao menos tentou alguma coisa, ele eu acho que não tentou nada. Concordo, faz sentido. Felipe, seu voto? Eu vou votar no Diego Ferreira também. Dos jogadores em campo, eu achei ele foi realmente o pior deles. Mas eu faço, é porque aquela leve menção ao nosso glorioso Tigrão pela falta de ousadia ali no finalzinho, de tentar algo diferente. Mas o Ferreira foi pior ainda. Eu também ia falar um pouquinho do Felipe Conceição, porque eu acho que realmente as mudanças... Eu acho que a escalação inicial já não me agradou com o Toscano, particularmente. Não acho que mereceu titularidade. E acho que nessa mexida aí também não foi o ideal. Eu acho que ele tinha que ter colocado o time um pouco mais para frente, jogando em casa. E aquela frase que a gente já falou outras vezes pro Felipe, de que o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Frase aí do Vanderlei Luxemburgo, né? Então, mas no final das contas, o Leandro Silva, que foi o outro votado aí, tava bem ruim, mas teve momentos bons. Mas ele parecia muito nervoso ontem, muito pilhado, né? O Toscano, inoperante, fez quase nada, mas o Diego Ferreira vai ganhar também meu colatina, porque, como o Felipe falou, a função que ele entrou para fazer, ele fez mal. E a outra função, que era marcar, foi zero. Então, eu também voto no Diego Ferreira. Diego Ferreira, você acabou de ganhar um abraço do Alisson, também conhecido como a peste negra do CT Leandro Drummond, viu? E é o famoso mata-contrato. Vai ganhar aquele abraço do Alisson Fernandes, viu? Não tá aqui para se defender, não, mas a fama dele já é conhecida. Não é isso? Bom, vamos pra bala agora. Na votação do Bala da Galera lá no Twitter, pessoal, votem sempre, a gente coloca sempre após o jogo aí a votação para a gente ter material para discutir aqui. Eleito com maioria, 50% mais um, 51%, Jori, o Bala da Galera. O goleiro como bala é sempre preocupante, hein? Paulão vem em seguida com 35%, zagueiro, Juninho 10% e Ricardo Silva 4%. Moçada, dos quatro aí, o goleiro e dois zagueiros, hein? E os laterais no colatina. O que será que isso diz, hein? Lucas, vou começar pelo seu voto. Eu vou manter... vou manter o voto no Jori. Eu acho que ontem a gente não teve muito bala, não, sabe? Mas eu vou votar no Jori, porque principalmente no primeiro tempo ele foi muito testado nas bolas, cobrança de falta, chute de longe, e ele correspondeu, fez boas defesas, apesar do que eu aquela quase entregada dele foi bem perigosa, né? Mas enfim, eu vou manter o Jori, porque eu acho que o time do Operário não estava muito respeitando ele, não, mas ele acabou não entregando. Eu vou votar no Colatina de novo, só para votar no Thales, que está aí mostrando essa carinha lindinha na tela. Deus me livre, tá doido. Então, Jori, Felipe, seu voto. Eu também. Ontem o time em geral produziu muito pouco, né? E acho que aquele jogador que foi mais relevante para a gente ter conseguido sair com pelo menos um ponto foi o Jori, né? Ele fez 4 defesas, algumas delas bem, além de plasticamente bonitas, né? Foram boas intervenções para de cruzamentos, espanadas, assim e tal. Teve o lance da falha, eu particularmente não vi, não consegui ver esse lance, então eu não vi a pior parte dentro do jogo. Então tem só essas partes positivas, né? E aí acho que ele foi o mais relevante para que a gente tenha saído com pelo menos o empate do Independência ontem. Então o voto vai para ele. Isso aí. Thales, você tá fazendo aí uma panorâmica da sua casa aí, tá tudo muito bonito, mas qual que é seu voto para bala? Eu vou de Juninho. Juninho. Vou de Juninho. Eu acho que assim, ele faz mais, muito mais do que a função dele, que seria só marcar. Ele é o nosso jogador que mais corre, assim. Ele tinha que ser um exemplo, esse Diego Silva, será que vai achar essa porcaria aí? Assim, Juninho já passou dos 30, corre o jogo inteiro. Esse menino aí não tem nem 20 e poucos anos, é uma preguiça do cacete, né, Juninho? Juninho parece que tem 2 pulmão, né? Eu acho que tem 2. Ele é brincadeira mesmo, ele corre o campo inteiro. Ele daqui a pouco tá batendo escanteio e correndo pra cabecear. Não, não demora. Não é fácil, não. Eu vou votar no Jori também, mas por que que eu vou votar no Jori? Primeiro porque, sendo muito criticado e tava seguro ontem, eu vou votar nele pela segurança que ele tava ontem. Teve essa falha, teve, mas teve e a falha acontece pelo que aconteceu das outras vezes, que é uma insegurança para sair. Ele às vezes tem uma insegurança para sair, as bolas de longe, essas, tipo a bola da falta, por exemplo, que ele defendeu e tal, essas bolas vai bem. O me preocupa muito são os escanteios, essas coisas assim que ele precisa desenvolver um pouco mais isso. Mas eu vou votar no Jori por conta disso. O Ricardo Silva e o Paulão, bem. O Paulão, eu até falei com o Thales isso em campo ontem, eu falei, olha, para a Série B é um bom zagueiro. Tá dando uma segurança ali, né? O Ricardo Silva tem minhas dúvidas, mas foi bem ontem, né? E o Juninho é isso, cara. O Juninho, nossa, é cruel. O Juninho corre o campo inteiro, é muita vontade. O que falta de técnica sobra em vontade. Então, Jori ganhou um abraço do Thales. Thales, você, por favor, vá dar um abraço no rapaz, viu? Aproveita, fala com ele para ele nunca mais jogar de azul. Bota fogo na camisa azul se alguém entregar uma camisa azul para ele, viu? Olha, gente, que bonitinho. Engraçado que antes do jogo tinha um senhor lá que tava falando que no próximo ele vai de camisa azul pro campo. Agora tá querendo botar fogo na camisa azul. Não, estamos de olho. Jori! O Jori! Mas a camisa azul tem que ser excomungada. Ela não tem que ter. A porra não tem que existir. É porque antes de ir pro jogo eu pensei com a camisa rosa de goleiro. E aí depois aí, sem problema. E aí eu pensei que com a camisa azul, que era só pra atrair o ódio da turma, pra ver qual é que ia ser a cara de ódio da turma pra mim, entendeu? De estar ressuscitando a camisa azul. Mas enfim, essa camisa agora, ela nunca mais volta. Atenção do marketing, quem estiver ouvindo aí, o Adilson Ropeiro, por favor, Adilson, se alguém te entregar uma camisa azul, pode botar fogo que nós resolvemos o problema por aqui, viu? Não vai dar ruim pra você não, viu? É isso, pessoal. Temos um programa, considerações finais. Tem os outros esportes. Ah, os outros esportes. Vamos lá. E tem a imitação do elefante. Ah, é? Vamos lá. A imitação do elefante eu vou deixar pra lá. Fui ajudar. Ah, não. Eu queria a imitação do elefante aí. Eu vou só fazer um contexto. O pessoal tava zoando o Thales, que ele era um elefante. Que ele era um Pokémon, alguma coisa nesse sentido. Eu fui imitar um elefante e ficou parecendo um pombo. Coisas do tipo. Que complicado. Mas eu vou confessar minha ignorância. Eu não sei como é que é barulho de elefante, não, sinceramente. Eu vou falar pra ele, então. Ninguém sabe como é que um elefante faz, mas não é. Isso parece o telefone da minha mesa, inclusive. Eu sei como é que o elefante faz. Boa noite, meu nome é Thales Maciel e ontem eu vi o jogo no Portão 6. Mas vamos lá para os nossos esportes. Começando com futebol americano, a gente teve um jogo ontem contra o Vasco Almirantes. tomou uma cacetada de 44-7. Então, não foi um bom dia para os nossos queridos amigos do América Locomotiva. É, o próximo jogo deles será contra o Tritões, dia 21 de setembro. Se eu não me engano, o Tritões é um time do Espírito Santo. Isso mesmo. É, a gente teve também o jogo do nosso querido time de futsal. Nós jogamos contra o Minas Tênis Clube, Minas Tênis Clube Sub-20, que eu não tive a oportunidade de ver o jogo, mas eu imagino que o nosso gordinho deve ter corrido para desgramar, porque você imagina os moleques que devem treinar todo dia de 19 anos jogando Minas Tênis, deve ser um povo que corre bastante. A gente começou ganhando o jogo, fizemos 1-0 com o nosso ídolo do futsal, amigo do Thales, grande batata. Infelizmente, tomamos a virada e tivemos, ao que consta, chances de empatar, mas infelizmente não conseguimos. É, nosso próximo jogo vai ser uma parada duríssima, para dizer o mínimo. A gente vai pegar o time principal do Minas Tênis no dia 10, vai ser uma terça-feira, lá na Arena Minas Tênis Clube. Eu devo ir nesse jogo, vai ser às 8 horas da noite, mas confesso que só para dar moral mesmo, que a probabilidade da gente ganhar esse jogo é baixíssima, né? Minas Tênis tem uma estrutura profissional de futsal e nosso time está começando agora. É, e por fim, nosso time de vôlei, a gente ganhou as duas primeiras partidas, uma no dia 30 e uma no dia 31, as duas por 3-7-0, a primeira contra o Uberlândia e a segunda contra o Anápolis, e a gente vai voltar a jogar agora no dia 14 de setembro contra o Sada Cruzeiro lá no ginásio do Riacho, parada duríssima também, para dizer o mínimo, né? Vai ser o primeiro teste de fogo do nosso time de vôlei. É lá em Contagem, não sei se eu vou ter a oportunidade de ir, mas vale aí o registro para fazer valer o nosso time de vôlei que está disputando o Campeonato Mineiro aí também. É isso aí, América nos outros esportes e a Decadentes acompanhando. Lembrar a todos que agora nós também estamos na rádio da MW Futebol, estamos ali, nós estamos colocando o América aí em todos os espaços que a gente puder, vamos levando aí e propagando a rádio MW Futebol, tá certo, pessoal? Tá certo. Lucas, últimas considerações, Felipe? Onde que... esperar que no próximo jogo a gente consiga ao menos um empate, né? Vai ser um jogo fora de casa, contra um time que também não é bobo, não tá fazendo um campeonato ruim, inclusive tá na nossa frente, a gente tá numa fase boa, esperar pelo menos um empate e se tudo der certo, uma vitória também para continuar nessa toada aí, rumo à mudança de patamar, né? Isso aí. Nosso próximo jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no sábado às 11 horas da manhã, viu, gente? No 7 de setembro, feriadão, temos que acompanhar aí e torcer, quem sabe a gente não volta com um bom resultado lá de Ribeirão Preto, hein? É isso aí, pessoal, fechamos? Fechamos. Fechamos. Então é isso aí, moçada, vamos continuar que daqui a pouquinho nós estamos lá no G4. Isso. Abraço. Abraço.